Integrando toda a região. Rádio Clube FM 99,5 em Palmas. Rádio Danúbio Azul em 1250 AM em Santa Isabel do Oeste. Rádio Extra FM em 107,7 em Chopinzinho. Horizonte FM em Palmas em 96,5. Onda Sul FM em 98,7 em Francisco Beltrão. Rádio Vicente Palote 88,7 em Coronel Vivida. E o maior portal de notícias da região, rbj.com.br. Esse é o Grupo RBJ. Criatividade, comprometimento, compromisso com a verdade. Falando para mais de 1 milhão de ouvintes. Grupo RBJ de Comunicação, Diocese de Palmas, Francisco Beltrão. Um grupo sob medida para você. Esta é a Rádio Danúbio Azul, ZYJ 313, 1250 kHz, Santa Isabel do Oeste, Paraná. Chega de linda moçada, porque hoje eu quero é fandanga! Puxa, roxinho, tá tretando, filho de uma vaca. Toca a viola, violeiro. Muito bem, estamos chegando para mais uma edição do nosso programa Viola Caboclo, né? Hoje, dia 9, né? É o primeiro, é o segundo domingo da... do 2022, né? A gente tá no começo, tá se atrapalhando aí, né? E então hoje é normal, né? Nós tivemos o programa ontem, né? Do Rancho Caboclo, que nós durante duas semanas aí nós fizemos, mudamos os horários aí, né? Mas agora já tá tudo certinho. Então daqui pra frente, claro, né? A gente vai continuar a rotina aqui de muitos anos, né? Porque esse programa foi criado dia 4 de junho de 1998. E estamos aí até agora, né? Graças aos nossos patrocinadores, aos nossos ouvintes que dão aí a preferência nas firmas que a gente anuncia aqui também. E eles que confiam no trabalho da gente, né? Então, para começar, vamos começar cantando uma música aí do Zé Mulato e Cassiano, O Meu Céu.